É com prazer que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro anuncia neste momento mais um programa da série Dicionário Todd. Consiste o método Todd. Método Todd, antes de mais nada, é o mesmo que o método de saúde e consiste em tomar Todd 3 vezes ao dia. Estão aí os dias quentes e nada melhor nesses dias que uma bebida gelada e agradável. Todd é mais que agradável. É um alimento forte e nutritivo que, servido bem gelado, é delicioso ao paladar. Contendo proteínas, carboidratos, sais minerais e vitaminas, Todd é considerado o alimento deste século. Para as crianças no período de férias, Todd 3 vezes ao dia. Para os que praticam esportes, Todd 3 vezes ao dia. Para os que trabalham, Todd 3 vezes ao dia. Para todos, de todas as idades, o método Todd, que é Todd 3 vezes ao dia. E vamos à página do dicionário Todd, hoje ilustrada por Edu e sua gaita. Quadro que Fernando Lobo denominou A Sorte. Eu vou contar uma história simples, onde não há nada de extraordinário, a não ser a presença do acaso. Neste mundo grande, cada ser humano teme uma determinada coisa. Os homens valentes e audazes, que jamais temeram enfrentar outros homens, na maioria temem coisas pequeninas, uma mariposa inofensiva ou uma borboleta negra. Vivemos num mundo de superstições e de dúvidas. Acreditamos em coisas que nos dão sorte.